é muito difícil que as pessoas ponham na boca todas as suas mágoas, as suas angústias. Creio que algumas respostas também ficaram por parte do governo. Não terão ficado completamente esclarecidas questões como a proteção civil, como vai ser estruturada a proteção civil. E isso penso que é tarde e é preocupante a esta hora, não sabermos, a esta altura do ano, não sabermos ainda o que vai acontecer dentro de 2 meses, mal cheguem os fogos de maio e junho. E, portanto, os presidentes de Câmara penso que cumpriram o seu dever de dizer aquilo que os está a preocupar, e são muitas coisas. A população é sempre mais difícil, como se viu, eu venho, provoco, mas às vezes preferem não falar e ficar a ouvir. Mas, enfim, penso que numa hora e 40 minutos foi um primeiro exercício. Fátima, sente as dores destes lesados e destas coisas? Claro que sentimos, não é? Claro que sentimos. Eu no início, no texto inicial, falei em irmãos, somos todos irmãos, somos do mesmo país, somos irmãos, o país é tão pequeno, todos temos família em todo o lado, portanto não faz sentido nenhum, digamos que haver uma centralizada tão grande numa zona a sul do Tejo e depois uma grande cidade como o Porto, mas o interior estar, de facto, a ser preterido em muitas matérias, porque de facto aqui, até eu acho que as pessoas até pouparam de alguma maneira essas críticas. O interior precisa de ser mais acarinhado, de ter políticas que sejam positivas, que beneficiem, que venham do litoral, alguns esforços que venham do litoral, o Miguel Cadilho propõe isso, e que venham, sejam reencaminhados choque fiscal. É uma espécie de choque fiscal, é imperativo que isso se faça. Creio que neste momento o interior tem do seu lado, para além de tudo, um homem que percebe bem o drama do país, que é o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas vamos ter esperança que as políticas dos vários ministérios que também estão a ser levadas a cabo possam vir, pelo menos, a começar a mudar a situação.